posso mais ficar esperando o tempo passar. Lá o mundo aqui melhorar. Eu vim para a conquista. Eu não posso mais ficar esperando o tempo passar. Pra o mundo aqui melhorar. Dizem que em SP não existe mais amor. O Armagedon chegou e que a paz acabou. É craqueiro dividindo as ruas com os camelô. É bandido e moleque zanca tocando terror. Chacinas são executadas por vários PM, enquanto os skatistas apanham da GCM. O caos tá instalado, o medo tá nas ruas. Muito cuidado quando avistar as viaturas. Quando avistar as viaturas, a cidade é só loucura. Eu não posso mais ficar esperando o tempo passar. Pra tudo aqui melhorar, eu vim para a conquista. Eu não posso mais ficar esperando o tempo passar. Pra tudo aqui melhorar, eu vim para a conquista. Afunda de novo, governo engana de novo. Tá foda, cheio de desgosto e conflito, povo. Carne de pescoço é o que tá tendo, não sobra. O que governa sente, não se importa com a nossa derrota. É muito foda e só pior e vejo o fim. Essa história sem roteiro, não tem meio, só começo, fim. É devil, evil, inimigo, tava escrito que ia ressurgir. Eu não sabia que ia ser assim. Na onde aqui derruba um, levanta um monte. E o povo não descobre, o filme é reca, se corrompe. Mas vai culpar quem nem a vez tem que comer, e pra sobreviver, às vezes tem que se render, né? Eu não posso mais ficar esperando o tempo passar. Pra tudo aqui melhorar, eu vim para a conquista. Eu não posso mais ficar esperando o tempo passar. Pra tudo aqui melhorar, eu vim para a conquista. Bye.